montado num cavalo ferro. Vivi campos verdes, minha terra, tropica-americanas, tropica-americanas. E no meio de tudo, num lugar ainda mudo, concreto, ferro, sossego, por dentro desse velho mundo. Pulsando num segundo letal, no Planalto Central. Onde se divide bem e o mal. Vou achar o meu caminho de volta. Pode ser certo, pode ser direto. Caminho certo, sem perigo fatal. Badaba, poeira, daba, daba, dara, raba, daba, daba, daba. Badaba, poeira, daba, daba, daba, daba. Montado num cavalo ferro, vive campos verdes, me enterro em terras tropica-americanas. E no meio de tudo, num lugar ainda mudo, concreto, ferro, surdo e cego, por dentro desse velho mundo. Pulsando num segundo letal, no Planalto Central. Mas onde se divide o bem e o mal. Vou achar o meu caminho de volta. Pode ser certo, pode ser direto. Caminho certo, sem perigo fatal. Caminho certo, sem perigo fatal. Caminho certo, sem perigo.